Quadras de Música. Música. Música. Uma prece, oração, um choro, uma canção. Tu és mar, eu tempestade, alegria e saudade, em teu manto claridade. És a estrela de luz que na vida me conduz. Raios que são clarear, lágrimas que são mar, onde meu fogo vai banhar. Graça plena tu. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 174ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos encerrar a sequência de programas centrado em produções musicais do nosso belo e estimado país, Portugal. Desta feita, as quadras geográficas ficarão, como será óbvio, em território luso, mas as quadras temporais passarão de 2013 para 2012. Após a auscultação atenta dos álbuns mais recentes de Marco Rodrigues e de Olinda, centremo-nos no Festival RTP da Canção do ano passado, a última edição do certame, já que em 2013 não houve lugar à organização do evento. Num período em que o nosso estimado diretor Carlos Bonaparte recorda com frequência o Festival de 1991, os responsáveis por este programa decidiram lembrar a emissão mais recente do referido programa televisivo. Serão escutadas as 10 canções mais bem classificadas no ano passado. Iniciamos, e sempre por ordem de aparência, com a canção número 1, trazida por Ricardo Soler, que com Grazia Plena conseguiu o 4º lugar com 13 pontos. Segue-se a canção número 2, mais uma voz masculina, que tem o nome Pedro Macedo. 5 pontos e 8º lugar para Outono em Forma de Gente. As guitarras ficam no seu lugar, numa nota invisível que não querem tocar. A música prende-se em mim, vai por trás pela primeira vez. Julgo ser capaz, oxalá o tempo não tenha pressa. No café do adeus, um amor maior e o segredo que está tão presente despertou em mim. Outono em forma de gente. La, la, la, la, la, la, la. É certeza de ver-te no final. Procurei-te feliz e por um tempo verbal de gigante me fiz. Quando vi não eras tu, virei costas ao mundo sem ninguém ver. Oxalá o tempo me passe depressa. No café do adeus, um amor maior, um segredo que está tão presente despertou em mim. torno em forma de gente. Oxalá o tempo não tenha pressa no café. Da canção número 2, saltemos para a canção número 5, já que as duas anteriores ficaram, respectivamente, no 11º e 12º lugares. Joana Leite, a primeira voz feminina desta emissão, conseguiu o 8º lugar, tal como Pedro Macedo, com a melodia O Amor é Maior que a Vida. Quanto tempo passou por nós dois? O que fiz ficará para depois? Porque a vida nem sempre sorri para mim. Tenta não pensar que esta porta fechou. Eu perdi a coragem, ficou para mostrar que o amor é maior que a vida. Vê, o tempo parou para dizer que eu espero. Vê, o meu coração a bater. Foi para Pamela Salvado, que com 12 pontos conseguiu a 5ª posição com um título muito referente à melodia nacional, mais concretamente o fado, que predominou neste festival com correspondência pela dedicatória ao referido género musical que tinha conquistado o estatuto de Património Mundial da Humanidade. Fica a saudade. Fica um aperto no peito a cada partida. Fica um sorriso desfeito na despedida. Fica um abraço perfeito, olhar de desejo. Fica um adeus imperfeito e um último beijo. Fica o tempo que mente, fica mais um dia. Fica a memória da gente quando alguém sorria. Fica o espaço vazio de quem já se teve. Fica um adeus para sempre, um até breve. Fica o vazio que se lastra a cada hora. Quando um beijo não basta, em longa demora. Fica só mais um pouco que sabe bem. Tu também. Fica um corpo perdido nas noites frias. Fica o toque esquecido entre mãos vazias. Fica o desassossego por gostar de alguém. Fica o desejo secreto, fiques bem. Vazio que se lastra a cada hora. Quando um beijo não basta, é longa a demora. Fica só mais um pouco, que a pouco sabe. Fica a saudade. Fica só mais um pouco, me sabe bem. Que me dera ficasses tu também. Fica a saudade. Depois de intérpretes individuais, passemos para um dueto intitulado Cúmplices. Sem liderança, segundo lugar e 16 pontos para a faixa. Será o que será? Talvez pareça que este meu fado é uma falta de consideração. Que tristeza eu ponho do lado, mesmo que sinta tanta mágoa no meu coração. Talvez pareça que a minha cantiga é uma festa de celebração. Que a tristeza já é minha amiga, mesmo que eu sinta esta mágoa no meu coração. Eu sei que o tempo é futuro imperfeito, que temos que sacar proveito. Mas tu és tu e eu sou eu, e eu tenho o jeito que é. É só meu, meu amor. Dá-me só a tua mão. Já lá vem a madrugada. E amanhã será o que será. Uma formiga e uma cigarra que se encontraram quando a sorte quis. Tu dás um nó e eu solto a minha amarra. Põe um sorriso, nem que seja por uma vez. Eu sei que o tempo é futuro imperfeito, que temos que sacar proveito. Mas tu és tu e eu sou eu. Eu tenho um jeito que é. É só eu. Meu amor, não digas nada. Dá-me só a tua mão. Já lá vem a madrugada. E amanhã será o que será. Ai amor, quem me dera, quem me dera não ver. Ai de mim quem puder. Não digas nada. Não digas após as canções número 6 e número 7, escutemos a canção número 8 e regressemos às vozes masculinas. Arménio Pimenta dividiu o 8º lugar com 5 pontos, graças à melodia Um Poema na Bagagem. Sozinho na noite escura, encontrei-me perdido por aí, pelas ruas da minha cidade, à conquista de um sonho que trago em mim. Sem esperar demais embarco, sem receio do que posso encontrar. Medo de naufragar, e levo comigo meu povo, minha gente, à procura de mim, à procura de mim, à procura de um sonho que espero alcançar, à procura de mim, à procura de mim. Tenho promessas do bandeira, um fim, o princípio que marca a viagem. Levo apenas minha voz e um poema na bagagem. Neste fado que é a vida, já todos nos sentimos assim. Aponta um caminho e me relembra que represento alguém à procura de mim, à procura de mim, à procura de um sonho que espero alcançar, à procura de mim, à procura de mim. Sem promessas do Esta posição foi para Carlos Costa. 10 pontos para uma música mexida que apela à dança. Atentemos em Queres que eu dance? Queres que eu dance? Que não me canse, que acerto, passo e avance. Queres que eu dance? Que não me canse, que acerto, passo e avance. Que eu seja o teu latino, que dance o meu destino na tua corda bamba e pop salsa e samba. Queres que eu dance? Que não me canse. Let's go! Dizes que pagas para ver, te vou agradecer quando eu me endividar, me vieres resgatar para não parar de dançar na tua corda bamba, já sem salsa e sem samba. Como é que queres que eu dance, que eu não me canse? Dar à tua decadência um pouco de efervescência e ao teu ar angelical, o toque marginal é o colonial. Queres que eu dance, que não me canse, que acerto, faço e avance. Queres que eu dance, que não me canse, certo, passe e avance. afogado, estar à beira-mar plantado. Eu que há muito afogo, esmago nestas infinitas águas. Vou dançar para o outro lado, rasgar um futuro a nada, deixar de ter provado o teu enfado. Queres que eu dance? Oh, oh. Que não me canse? Oh, oh. Que acerto, faço e avance? Oh, oh. Queres que eu dance? Oh, oh. Que não me canse? Oh, oh. Que acerto, faço e avance? Oh, oh. Queres que eu dance? Oh, oh. Que não me canse? Oh, oh. Carlos Costa trouxe a canção número 9, Vânia Osório trará a canção número 10. Sétimo lugar e 7 pontos. Coincidência, amigos ouvintes. Ah, ah, ah. A melodia tem o título O Mundo Passa. O mundo passa e eu espero por ti. Temos no peito um pedaço de céu. Tenho direito o que torto vivi. E é perfeito o teu destino, sou eu. Ter-te ao meu lado não me dei. Já esquecer o que é bom, o que bom é viver. Tu não me sossegas, eu não quero acalmar. Mas ter-te comigo dá-me vontade. E eu espero por ti. Temos no peito um pedaço de céu. Ter-te ao meu lado não me deixa esquecer. O que é bom, o que bom. Eu não quero acalmar. Esteve comigo, dá-me vontade de voar. Tu passa, tu não muda em nós. Só temos céu. Do despacho das apresentações do festival e do programa de hoje, Rui Andrade, um repetente no Festival da Canção, chegou ao pódio, terceiro lugar, com 14 pontos, interpretando a música Amor a Preto e Branco. Faz tanto tempo e o tempo não cala a voz. O mundo pede e eu só penso por nós. Dá-me a tua mão. Estou tão só. Chega mais perto que eu me acerto de vez. Juro que faço como ninguém te fez. Dá-me a tua mão. Estou tão só. Foi feito para usar. Vai arriscar, porque o jogo nem sempre é de azar. Dado sobre a mesa, não param de rodar. Traz a luz do teu olhar, traz a ilusão dos teus olhos. Se o amor vem habitar, deixa o sol entrar devagar. Faz tanto tempo e o tempo não cala a voz. O mundo pede e eu só... Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado às 10 melodias mais bem classificadas no Festival RTP da Canção 2012. Foi a quarta e última emissão deste mês de julho, centrada exclusivamente em músicos portugueses. Iremos encerrar com a canção número 12 e última do festival do ano passado e que, curiosamente, foi a primeira na altura das votações. Filipa Sousa representou Portugal em Baku, no Festival Eurovisão da Canção que se realizou no Azerbaijão em 2012, com a melodia Vida Minha. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita. Cheira a beijos de saudade numa praça que se enfeita. Há uma criança que corre, espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, se